Há uma burocracia muito complexa. Para mim, o ideal seria ter lançado já a obra, mas é preciso perceber que primeiro é preciso tomar aquilo que se chama uma posse administrativa. Não houve uma rescisão amigável com a empresa, aquilo que eu tentei é ver uma rescisão. Agora há uma posse administrativa que a Câmara Municipal está a decorrer os prazos de fazer a posse administrativa. Logo tenha a posse administrativa, porque a obra estava entregue e por isso é a retura completa, nós estamos a fazer ao mesmo tempo um conjunto de procedimentos, porque houve alguns trabalhos que se realizaram, poucos, mas houve alguns, e houve alguns prejuízos municipais que são obras que têm que se voltar a realizar. Quer dizer, estamos a elaborar, quem elaborou o projeto, que é uma empresa de Oliveira do Hospital, está a elaborar, a fazer a avaliação técnica daquilo que foi feito e de qual é o seu valor, e por outro lado a avaliação técnica dos prejuízos que foram causados por causa de não se ter concretizado a obra, como por exemplo tirou-se todo o teto e todo o resto foi prejudicado, e por isso nós estamos a fazer este trabalho. São trabalhos que às vezes vai ser lançado um novo, não, eu acredito que seja mais rápido, por isso eu acredito muito que nós para o ano vamos ter com certeza a escola secundária, que isto é absolutamente, eu chamar-lhe-ia um filme de terror desde o início. O único crime que o Presidente da Câmara Municipal fez foi arranjar uma verba para dignificar, mas a partir daí eu às vezes até penso se valeu a pena, com tantas dores de cabeça e também com tantas injustiças, porque arranjou-se uma verba que sabem que ficou no pacto onde eu era vice-presidente da comunidade e não ficou lá por acaso, como não ficou uma sinalização porque é que a Câmara Municipal pôde-se agora candidatar aos 5 milhões de euros, foi porque eu tinha metido no pacto da comunidade intermunicipal, já não era possível metermos de construções de centro escolar novo, e meti umas remunerações de escola do primeiro ciclo, no valor à volta de 300 mil euros, 280 mil euros, que foi aquilo que pôde entrar, e é a partir agora desta reprogramação do quadro que eu estou à espera de saber qual é o dinheiro que vou ter. Eu ainda não sei se vou ter financiamento de 85% para este novo centro escolar dos 5 milhões de euros, mas vamos ter com certeza uma verba significativa, pode ser 70%, e aí terá que haver um esforço.